Cada terça tem uma comédia em ritmo de confusão na sessão da tarde. Eles viviam se metendo em confusão. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Tem romance e muita confusão. E acabou se transformando no rei da confusão. Não vai faltar confusão com essas duas babás nada perfeitas. Mas depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão. Despertou mil anos depois para viver uma bela história de amor e aprontar altas confusões. Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. Esse moleque adora aprontar as maiores confusões. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. E para alcançar esse sonho, os dois vão acabar se metendo em confusões sem tamanho. Agora vai ser tanta confusão que só vendo para crer. Um mestre na arte de arrumar confusão. E aí, seus retrógenas, hoje vamos falar de um assunto que vai gerar muitas confusões aqui nesse UrbanoCast, porque a gente temos aqui uma galerinha com muita agitação, uma galerinha da pesada, né? Que vai causar altas confusões. Vamos fazer coisas que até Deus duvida, porque hoje a gente vai falar da sessão da tarde. Quem que não lembra da sessão da tarde, né? Eu. O tempo era vagabundo. Não tem como esquecer, né? Passa até hoje. Eu sou o Diego e é só isso, só Diego. Eu sou o Sibilin e meu microfone está me trolando. Eu sou o Alisson e Lagoa Azul sempre vai ser azul. Bom, eu sou o Jean Carlos e eu não consigo ganhar essa maldita carta Mega Morph. E eu sou o Bocão. Tá com o Bocão aqui. Tá. Sabe que a Sessão da Tarde nasceu em 1974 e substituiu a Sessão das Dois, porque já existia uma sessão de filme antes. Momento Wikipédia! Na verdade, podia ser Sessão das Três, né? Que substituiu a Sessão das Dois. Sobre isso de questão de horário, não tem nada a ver. A novela das sete começa às oito, a novela das oito começa às nove. É verdade, não faz sentido. Nada faz sentido nessa vida. Por exemplo, o Windows. Era o Windows 7, saiu o Windows 8, agora vai pular pro 10, porra. Não, mas isso daí a Microsoft explicou. Explicou como? Nada, cara. Cadê o 9? Cara, você tá reclamando do Windows, pulou um número. Olha o Xbox, veio no Xbox, Xbox 360, agora voltou pro 1, cara. Sessão da Tarde, no começo, você tá ligado que elas passavam qualquer tipo de filme. É porque antes não tinha classificação indicativa. Agora tem, então limitou um pouco dos títulos, né? Mas mesmo assim, existia umas cenas assim, meia... Por exemplo, Lagoa Azul, né? Igual falaram ali. Lagoa Azul tinha nego nadando pelado. A gente via peitos. Então, hoje em dia cortaram. Agora passa, reprisa, mas corta. Pior que a gente tá falando, o Lagoa Azul tinha mulheres nadando pelada. Confirma! Procede informação, Jean? Nossa, cara, tá sacanagem que ele saiu pra ir pro banheiro bem agora. Falou de Lagoa Azul. Ah, que é fora dos peitinhos, falou pro banheiro. Acho que alguém falou de peitos, ele foi pro banheiro. Also, are you doing work this? Work all night on a drink of rum. Daylight come and we want to go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we want to go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. As chamadas de Sessão da Tarde normalmente passava durante os desenhos de manhã, né? Então você já sabia o que ia passar, então você já ficava meio que preparado pra aquilo. Eu só odiava quando era aqueles filmes de macaco. Sabe aqueles filmes de macaco? Tem esporte no meio? É algum esporte com macaco. Eu sempre odiei de cachorro. Nossa, como eu odiava filme de cachorro, mano. Cachorro era o protagonista. Pô, cara, K9 era filé. Eu odiava filme que o cachorro era o protagonista. E direto tinha esse filme na Sessão da Tarde, velho. Ficava de cara. Não, eu não gostava dos macacos. Porque de cachorro até tinha um que era filé, cara. Aquele K9. É K9. Um policial bom pra cachorro. Isso, um policial bom pra cachorro. Você sabe que esse, eu tava vendo um bagulho lá que esse nome só funciona em inglês. Porque é uma piada. K9. Tipo, canino. Nossa, é um trocadilho. K9. Putz, cara. É aquele momento que, tipo, se você conviveu a vida toda com essa informação, e só agora que você entende. Então, velho, explodiu na cabeça. É que nem aquele trocadilho daquele nome daquela série lá da Netflix, o Sense8. Todo mundo, pô, você já assistiu aquela série, Sense8? Fica sem sentido, né? É, nome trocadilho em inglês tem o novo South Park. O novo South Park é piada só no inglês. É Fractured, é Butt Rolling. Eu perguntei até o professor de inglês lá do curso, ele deu risada na hora que eu escrevi no quadro. Eu comecei a escrever, na hora que ele terminou, ele... Eu falei, mas... Tá, qual que é a piada? Aí ele disse assim, que se você traduzir literalmente o que tá escrito ali, é todo quebrado. Só que butt em inglês é bunda. Conforme você pronuncia, fica o quebrado. Tá vendo, crianças? Aqui o Urbano Cast também é cultura. Hoje você, criança, já sabe como escrever bunda em inglês. Agora você pode correr e contar para o papai e a mamãe o que você aprendeu hoje. Versão brasileira, Herbert Richards. Qual que é o melhor filme? Melhor filme é o Terno de $1 bilhão. Não, ó... Pra mim foi o Máscara. Máscara não passava em sessão da tarde? Tá ficando louco? Máscara foi no cinema em casa. Não, mas peraí. Eu vou ampliar um pouco mais essa conversa e eu vou incluir o cinema em casa. Porque, na minha opinião, o melhor filme, assim, dos que passava à tarde, assim, que eu assistia, eram os filmes do Leslie Nielsen. Principalmente aquele Corra que a Polícia Vem Aí. Não, ele é foda. Qualquer filme que ele tivesse, cara... Ele tá no... Locademia de Polícia, tá, né? Mas Nilce, não. Não? Não. A única coisa que eu lembro do Locademia de Polícia é do... daquele negão que faz as imitações, faz os efeitos sonoros com a boca. Ah, sei. É o Morfeu, não é? Não, Morfeu é do Matrix. Não, mas você apelidei de Morfeu, porque ele burla Matrix. Ele consegue fazer guitarra com a boca, velho. Deixa eu só fazer um comentário que o Gordo aí falou da Lagoa Azul. O que eu achei mais interessante, por exemplo, é no De Volta à Lagoa Azul. A menininha, ela foi pequena lá pra ilha, lá, né? Cresceu, ficou lá na ilha. Hoje ela cresceu e mata zumbis, né? A Mila Jogovic? Mila Jogovic. Uma pergunta sobre Lagoa Azul. Onde que tá essa Lagoa Azul? No mar. A lagoa é azul. Um mar, cara. É um mar, não é uma lagoa azul. Devia ser mar azul. Mas, na verdade, era uma ilha que dentro tinha uma lagoa azul. Não, dentro não. Era por fora. Mas tinha uma barrada com as lagoas, assim, azul. Buguei aqui. É verdade. Fizeram hidrelétrica, né? O cara briga com tubarão, né? Não briga? Do tubarão? Ah, ele briga. Eu acho que você tá vai no dente, vai no dente contra o tubarão. O que, o Gordo também tá nessa história? Eu só sei que tinha uns canibal na parada. Tinha mesmo. Era assustador, cara. Cadê o Gordo? Você foi pegar outro pacote de Cheetos? Só pode. Mas igual eu tava comentando com vocês e vocês me cortaram. Terno de $1 bilhão. Cara, era muito top. Melhor filme. Ô, Jean, te corrigindo. É o terno de $2 bilhões? Eu acho que é, cara. Eu acho que é 3. É 3 bilhões. É um terno caro pra caralho, só isso. Não, não, bacana. Tipo assim, ah, pô, não sei o quê. O filme é muito... Um milhão, mas porra, você não sabe nem o nome do filme, caralho. Pô, vai se fuder, cara. É algum terno caro pra cacete, igual você falou aí. É um filme onde o Jack Chan veste um terno foda. Muito top. Tem uma minha pituda pra caralho no filme. Eu, rapidão, fugindo do assunto, cara, olha esse vídeo, que foda, mano. Olha que... Não, tem tempo pra ver esse vídeo. Olha que foda, mano. Esse cara é foda, sem sacanagem. Caraca, velho. É aquele robô do... Sem sacanagem. Que foda, mano. É pornô? Não é o Giancarlo, cara. Não sou o Giancarlo. Pornô, vou ver agora. Ei, a escola tá comentando... Não perdi $1 bilhão. Vai pro banheiro, vou levar o monitor pro banheiro. Deixa eu falar, pô. Vamos voltar pro assunto. No terno de $1 bilhão, não sei se é 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão, foda-se. Cara, era muito foda, porque tinha uma mulher peituda também. Eu esqueci o nome dela. É a mesma que faz o Clint List, que é outro seriado, que o Bárbaro gosta pra caralho. É, eu gosto. É isso, criança, Giancarlo levando na televisão para o banheiro. Não, enquanto você tava falando da menina do terno de 2 bilhões de dólares, tem um filme também que eu assistia na Sessão da Tarde. Na verdade, eu só assistia por causa de uma bruxa só. É Abracadabra. Que tem, tipo assim, uma bruxa do ruivo, cabelo enrolado, esquisita. E tem uma bruxa gorda, que parece aquela bruxa do Pica-Pau, sabe? E lá, vamos nós! Sei, sei. Então, e a outra era uma mais novinha, tá ligado? A burra. Era a bruxa burra, só faz as merda. Era gato pra caramba. Eu assisti só por causa daquela mulher. Eu tinha um preconceito com o filme da Disney. Eu ainda tenho até hoje. Tem o quê? Nada, preconceito com o filme da Disney. Ah, precisa estar falando os bonecos, se não me engano. E olha quem está falando. É. Quer assistir? Falei. Ah, tá. Eu falei, ué, é. Eu tava esperando ver quem que tava falando. Caraca. Cara, olha, eu não vou mentir, eu assisti esse filme. Eu não lembro se ele passava, se era na sessão da tarde ou no cinema em casa. Eu não gostava desse filme, mas como não tinha mais nada pra fazer, eu assisti. Aquele Denis do Pimentinho. Eu odiava aquele filme, cara, mas eu assistia porque não tinha mais nada pra fazer. Denis é o filme do Sr. Wilson? Isso. Ô, oh, cara, esse filme é filé, velho. Era no cinema em casa. Ah, eu achava massa. Ah, eu não gostava. Eu não gostava, que é principalmente aquele lá que tinha o Christopher aquele Lloyd. Esqueceram de mim, Macaulay Culkin. Não era na sessão da tarde. Era. Cara, eu odeio esse ator. O Macaulay Culkin. Eu odeio. Caraca, você não gosta do Macaulay Culkin, velho? Por quê, velho? Esqueceram de mim, Riquinho. Não, mas Riquinho é chato mesmo. Riquinho é chato mesmo. Pô, cara, o filme podia ser do Steven Spielberg. Eu não ia assistir por causa daquela porra de moleque. Pelo menos, ó, Esqueceram de mim primeiro, eu achava muito massa. Os dois bandidos lá, os bandidos molhados. Putz, cara, eu achava muito filé, velho. Não era por causa do Macaulay Culkin, era por causa dos dois bandidos que eu assistia. Os dois eram a melhor parte do filme. Harry e Marvin. Harry! Nossa, cara, é muito filé, é muito filé. Por um momento eu pensei que vocês iam esquecer de citar esse filme. Não, eu tô aqui, eu tô esperando só dar um ponto pra me falar. Meu primeiro amor. Esse é top. Puta que pariu. Esse é top, velho. Esse é bom. Como que é esse filme? Eu nunca assisti, cara. Ah, eu dois pivetes que se apaixonam, não sei o que, não sei o que. E duvido que não tenha ninguém que tenha assistido essa bosta. No final, o Pia morre. Bata! Porra, muito top. E depois, na continuação, que eu sério, eu não cheguei a assistir a continuação. Fiquei com raiva. Só que eu sei que na continuação é o ciclo da vida. A menina arruma outro, pronto. Que filha da puta. Que bosta, velho, né, cara? Não, o pior de tudo, a continuação se chama Meu Primeiro Amor 2. Podia ser meu segundo amor, né? É, ou escolhia outro ator, porra. Escolhia outro ator pra fazer a menina, caralho. Tem lógica. Contasse outra história, uma história nova, né? Aí pode ser também que o nome em inglês seja diferente. Em português ficou Meu Primeiro Amor 2. Eu não sei como que é o nome em inglês, mas... Cagaram. Mas, tipo assim, tem algumas traduções que ficam melhores do que o título original. Voltando a falar do Corra Que a Polícia Vem Aí. Alguém sabe como que é o título original? Naked Gun. Nossa, se eu não... É que, tipo, se meu inglês é uma bosta, mas até onde eu sei, a arma pelada. Naked Gun é a arma pelada mesmo. Então, imagina, você vai assistir, ah, o que vai passar na sessão da tarde? Hoje, na sessão da tarde, Naked Gun, a arma pelada. O que você acha que Ferris vai fazer? Vai ser um fry cook, eu acho. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado? Tipo, você tem que viver, não assistir filme. Então, esse filme já, tipo assim, já é uma controvérsia. Mas é que ele mostra como que você deve curtir a vida. Ah, tá, mas ele tá mostrando como você deve curtir a vida. Tipo, você tem pai rico? Você tem uma Ferrari? Você não tem, cara. Não, mas ele também não tinha, velho. Colega dele tinha. Não, foda-se, mas você conhece alguém que tem uma Ferrari? Sem ser aquela da Hot Wheels? Então, cara... como? É fora de lógica esse filme. Mas esse filme aqui tem duas coisas que o Giancarlo aí, o Giancarlo já vai se manifestar, deixa eu falar. É, tem a cena clássica, ele mesmo não assistindo o filme, ele já deve saber. Twist and Shout lá do Beatles. Tem, é top, top. Tá marcado ali no filme, que é uma das partes mais loucas que tem. De o fato do Matthew Broderick ter sido convidado pra ser o Walter White. Eu não sabia, isso aí eu não sabia não, velho. Então ele podia ser o Walter White. Ainda bem que foi o Brian Cranston, velho. O Brian Cranston é foda. Não, mas o Jean, até eu tinha comentado com o Diego. Por exemplo, se o Matthew Broderick tivesse sido escolhido pra ser o Walter White, o povo ia falar, pô, não sei o quê, mas o Brian Cranston foi muito melhor, não sei o quê e tal. Só que é o seguinte, se o Matthew Broderick tivesse sido escolhido pra fazer o personagem, a gente não ia ter uma comparação. No máximo que ia fazer, falou, pô, não é uma série tão boa. Só que a gente não ia ter a atuação dele pra poder ter uma comparação, entendeu? Então, mas é igual fala assim, coisa do destino, tá ligado? É igual o Keanu Reeves fazer Matrix, tipo, foi pra ele o filme mesmo. Hein, não é coisa do destino, não. É sim. Foi o Vince Gilligan que insistiu no Bryan Cranston. Não foi por causa de teste, não foi por causa de nada. Foi o Vince Gilligan que falou assim, não quero o Bryan Cranston. Ah, tá, não. É porque ele era amigo dele também, né? E a Ferrari que eles destroem lá é filé, porque assim, aquela Ferrari lá é cara pra caramba, porque só tem 100 delas no planeta. E na hora que eles destroem a Ferrari, as partes mais zoadas, sabe, o carro, na hora que os frentistas lá, os caras da garagem pegam o carro e saem zoar na cidade, na hora que o carro cai da janela, é tudo uma réplica, porque ia ficar muito caro pro produtor do filme destruir uma Ferrari daquela. É igual o filme do Need for Speed que saiu agora. Todos aqueles carros lá que são carros que custam muito dinheiro, em vez deles usarem os originais, eles fizeram cópias dos carros, né, pra usar nas filmagens. É, já não foi o caso do Mad Max. O Mad Max foi tudo carro original mesmo, que destruíram lá. Pode falar uma coisa, Cardão. Essas explosões podem ser em miniatura, que a galera de Hollywood não explode um carro de verdade. Faz a miniatura do carro e explode. Tá lembrado do primeiro Terminator? O caminhão explodindo? Mas aquilo lá terminou rapidão, não foi? É uma miniatura de um caminhão. Ah, é a mesma coisa, você falando agora. Aquela cena do túnel do Batman, tá ligado? Aquela cena do túnel do Batman, é miniatura. É, outra cena também, tem De Volta para o Futuro. Aquela cena que o trem empurra o carro lá, pra poder pegar velocidade, é uma miniatura. Ah, mas aquilo lá é miniatura também. De verdade. Ah, miniatura de verdade. Eu achei que é uma miniatura de mentira. Ele faz uma miniatura lá pra explicar lá pro... Não, o que foi usado no filme é uma miniatura de verdade. O trem que cai lá da... Do vale. O trem que cai lá no vale lá, é uma miniatura. No Curtindo Vida Doidado tinha um diretor. Quem lembra do diretor lá, o Ed Runney? Não. O cara que pisa na merda, o cara que se fode lá, velho. Diretor da escola. Ah, sim. Eu pensei que você tá falando do diretor do filme. Ele só se fode, né? Ele só vai atrás do piado, pisa na merda, o cachorro pega ele. Só se lasca. Aquele cara lá, eu lembro dele da Sessão da Tarde. Um dos caras que mudou na casa lá do Beetlejuice, sabe? Os Fantasmas se Divertem. Ah, sim. Agora sei quem que é o ator. Os Fantasmas se Divertem é um filme filé, porque assim, ele levanta uma questão na cabeça das pessoas. Você viu o que acontece com eles lá, né, no começo. Os caras saem de carro, o carro cai da ponte, né? Cara, que morte besta. Então, o carro cai da ponte, e daí, tipo assim, os caras saem lá do acidente e tal, acho que, pô, não é funcionário e tal, e volta pra casa deles, né? Não, eles morreram, de repente eles abrem a porta e entram pra casa, até eles, tem uma cena que eles perguntam, você lembra como nós chegamos aqui? Daí ela, não. Ah, é verdade, eles acordam lá, né? E o cara tá de boa ali, não aconteceu nada e tal, né? E daí a pouco começa a mudar a gente na casa deles, que merda, e eles conseguem falar com a negada, a não ser que a gótica lá, né? Eles conseguem falar gótica meio emo, sei lá. A filha Dark. O melhor personagem é o que fazia o filme ser filé. É o Besouro Suco. Besouro Suco. Ai, caraca. Nossa, é doido? Aí não entendi bonhufas o que aconteceu agora, cara. Caiu a coxinha. É que você não achou. Ai, tá bom. Não, né? Cadê o cachorro? Agora o cachorro pegou, tá ligado? Ele tá tentando chegar. É bom, cachorro. Mano, vai tomar no cu. Tem momento de comer, cara. Isso que eu zoando, mano. É hora de comer, filha da puta. Azar seu, é 3 horas da tarde. 3 horas da tarde ele tá comendo arroz com feijão e bacon. We'll be right back. E a música da banana lá? Como é que é o nome da banana? Como é que é a música da banana lá que eu esqueci, cara? Não, velho, assim, sem zoeira. É assim, a música ó, que eles cantam. Banana de pijamas descendo as escadas. Meu Deus. Alguém bata nele. Tinha a música lá, cara. Como é que é a música, velho? Eu não lembro. Eu lembro, eu não lembro como é que é a música, mas eu sei qual que é. Então, aquela música era muito divertida, cara. Nossa, velho, era muito divertida. Quem que usa essa palavra, cara? Quando eu era criança, eu achava divertida. Nossa senhora. Parece que esse cara politicamente correto. Essa filha aí. Daylight come and me one go home. Also, are you doing work this? Work all night and a drink of rum. Daylight come and me one go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and... Quando eles tentavam sair da casa, ficavam tipo num deserto tal, com as minhocas gigantes que aparecia. O que me lembrou de outro filme que passava também. Só que eu acho que esse passava era no SBT, era no cinema em casa, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Que era o Ataque dos Vermes Malditos. Eu lembro, esse filme era muito filé, cara. Você sabia que era verme em miniatura, né? Mas sabe o que o cinema em casa fez com a Sessão da Tarde? Não fazia? Era isso, cara. Os filmes do cinema em casa eram os filmes mais pesados um pouco. Que nem esse Ataque dos Vermes Malditos, por exemplo. Tinha bicho devorando gente, tinha sangue. Eram os bichos malditos, velho. Tinha a bolha assassina, que era sangue também. Puta, a bolha assassina é escroto, cara. Muito escroto a bolha assassina. Ah, era um filme trash, né? Você queria o quê? Cara, isso era o quê? 2, 3 horas da tarde. A criançada tá ali de boa vendo. Caraca, o nego ficava com medo dessa coisa. Eu tinha filme, medo da bolha assassina. Hein? E o filme que passava a Sessão da Tarde, ele tinha que viver dentro de uma bolha que ele não tinha. Jimmy Bolha. Ai, Jimmy Bolha é muito escroto esse filme. Ele não podia, ele não tinha, acho que, um negócio lá de aquela proteção natural. Imunidade. Que, imunidade. Aí ele tinha que viver dentro de uma bolha. Que ele tinha uma ereção, a mãe dele mandava ele cantar o hino nacional americano, né? Se fosse o Jean, toda hora ele ouvia do Ipiranga, mais plácida. Acha que ele ia ser um... Eu sei que ele tinha uns amigos roqueiros. Sabe, é aquele filme que o cara sai e faz amigo, amizade com todo mundo. Então, agora que a gente falou, por exemplo, esses filmes um pouco mais violentos, alguma coisa. E Gremlins. Pô, o Gremlins é um bichinho bonitinho, né? Daquele... É, não podiam molhar ele e ele não podia ser alimentado depois da meia-noite. Só que, tipo assim, eu fico pensando, porra, tá, não podia alimentar depois da meia-noite. Quando a gente tava no horário de verão? Tá? Outra pergunta, depois da meia-noite, mas e que hora você ia poder alimentar? Depois o sol nascia só? Então, fica essa coisa. E, por exemplo, a meia-noite, mas e que fuso horário? Só que uma coisa, do que eu me lembro, já faz muito tempo que eu assisti esse filme, o primeiro, ele era um pouco mais sério, né? O segundo, ele já foi mais zoão, não foi? O primeiro, que eu me lembro de parte zoeira, assim, era só em relação àquele, como que chama? O bonitinho, o feio, todos são Gremlins? Eu não lembro se ele tinha algum nome. São todos Gremlins. Eu lembro que o escroto lá, o pois, a transformação dele, se molhasse o bonitinho lá, ele zoava, tipo, tem uma parte lá que ele tá de batom e salto alto. Então, esse já é no 2, né? Não, é no 1. É, cara. Quando eles se molham, eles viram tipo uma personalidade mais agressiva. Tem não, o... Não, é o contrário. Pô, não! Olha, você nunca viu, cara, o filme? Não. Tem não. Um normal que o moleque ganhou. Não. É assim, quando eles se molham, eles se multiplicam, que deixa aquelas bolinhas. É. Quando ele come, ele sai o bicho. Não, porra, você nunca viu o filme, caralho? Depois de um certo tempo, que é o primeiro lá, ele é mó de boa, os caras ficam zoando ele, os outros que saem dele. Ah, é, você sai dele é mal. Ele ficou mó escroto. Sim, por quê, mas os outros se transformaram porque eles comeram após a meia-noite. Ah, é bem dessa. Ele tava preso e os outros alcançou o frango lá, né, que o cara deixou, e eles comeram o frango. Não, o cara que tá, porque o relógio dele tá quebrado, ele, ainda não é meia-noite. É verdade, é, não, verdade, eles comeram o fio de energia do relógio, que naquela época um relógio era feito, funcionava energia. Como eu não me lembro no final do filme, como que eles acabam com os Gremlins? Reúnem todos eles no salão, molham todos eles, e na hora que eles estão começando a se reproduzir lá, metem um fio de energia lá, matam todos eles eletrocutados. Não, é que pensar, ele não era muito pra criança, né? Não, é que naquela época também, tipo, não tinha essas coisas que tem hoje, né, classificação. Mas, um outro filme também, que o primeiro era de terror, e a continuação já foi meio zoeira, é aquele Tomates Assassinos. Não leva nem a sério, nem o primeiro, nem qualquer um, né, pra falar a verdade. Então, exatamente. O primeiro era pra ser um filme de terror, até onde eu lembro, né? Foi tão zoão, tão zoeiro, que o segundo já foi uma comédia, entendeu? É, esse é Tomates Verdes Fritos, não é? Puta merda. Eu sei lá, cara, eu lembro. É Tomates Assassinos mesmo? Tomates Assassinos. Eu lembro do nome Tomates Verdes Fritos. Ah, isso é um drama, um romance, sei lá, uma coisa assim. Mas esse dos tomates, como que você vai levar a sério, né? Um tomate assassino. Exatamente. Caraca. Só que, ó, é aquela coisa, na época tudo era assassino, né? Tomates assassinos, não quero ser assassinos. Até tem aquele outro filme também, que esse filme eu gosto pra caramba, que é aquele Christine, o carro assassino. Ah, esse Christine. Cara. Ah, é um carro lá que tinha vida própria. É, acho que a alma de alguém que morreu foi parar dentro dele, né? E esse assim. É que eu não lembro direito, porque eu já li o livro e assisti o filme. Eu é não um lembro que no final o carro ele é prensado. Isso. Só que esse negócio de ser prensado, agora eu não lembro se tem no livro, cara. Mas eu, com presunto e queijo ou só manteiga? Só pensa em comida, cara. O gordinho gosta de uma boa comida, né? Vai tomar seu cu. Quem lembra de Aracnofobia? Ah, vai tomar um cu. Esse filme era. Nossa, eu sou um cagaço, cara. Cagaço. Tenho medo do caramba de aranha. Você tem? Eu tenho. Esse filme, velho. Cara, olha em cima do teu ombro. Ah, você tá maluco, cara. Tá de dia, isso é claro. Sei lá qual que é a lógica do medo. Cuidado, hein, que o Giancarlo anda com barata no ombro. Pô, velho. O Giancarlo. Essa história. Meu Deus. A história tem que contar aqui, velho. Ah, o Giancarlo, certa vez, apareceu aqui em casa, né, pra jogar videogame, tava meio aqui de boa. Ai, cara. E daí o Giancarlo apareceu aqui de boa e tal. E nós conversando, tranquilo. Dali a pouco, velho, só no ombro do Giancarlo, uma barata, mano. Ele trouxe essa porra da rua. Sei lá de onde que ele trouxe. A barata tava no ombro dele, cara. Giancarlo e as baratas. Ele trouxe essa barata, cara, no ombro. E a hora que ele viu, ai, cara, isso aqui jogou a barata no chão, a barata correndo no meu quarto. Falei, caraca, agora acabou que a diversão. Já subiu, né, em cima da cama, catou. Ai, meu Deus, essa barata. Ai, meu Deus. É claro, velho, barata dentro do meu quarto. Falei, nossa, a hora que eu for dormir essa merda, essa barata vai aparecer. Que barata, merda. Sabe o que foi pior? O Giancarlo me trouxe essa poça barata pro meu quarto. Sabe o que foi pior, velho? Ela tava no meu ombro, né? E eu jogando Street lá de boa. Acho que ela queria jogar Street, tá ligado? Ninguém deixava ela jogar. Ela foi falar comigo. Mano do céu, deu um tapa naquela barata. Eu nem sabia que era barata, velho. A barata saiu voando 3 km pra lá. Eita! Pô, quebrou a parede, né? É, atravessou. Foi tenso, hein? O pior foi as piadinhas depois. 3 metros ainda aí. Piada pra caralho, velho. Gerou piada até o resto da noite. Pô, Giancarlo, eu trouxe a barata de lá aqui pra jogar Street. Foi dando um tapão na barata, jogou longe. A barata só queria brincar, cara. Coitada da barata, velho. Ô, Diego, na hora de editar, coloque, ó. Sobe a música, que agora a gente vai falar de um clássico. Ghost, do outro lado da vida. Nossa. Eu já assisti, mano. Eu já assisti umas duas vezes. É um filme bom, é um filme bom. Naquela época eu não tive vontade de assistir e hoje também não dá muita vontade, não. Aquele ator lá é o... Patrick Swayze? É, Patrick Swayze. Já morreu na... Ah, cara, não sei. Eu acho que morreu de câncer. Agora sim, né? Ghost do outro lado da vida. É. Esses ainda meio de terror, que fala um pouco de fantasma, temos ainda os caça-fantasmas clássicos. Caça-fantasma é foda. É foda porque os caras carregam uma mochila, mochila de prótons, velho. Um acelerador nuclear nas costas. É foda, velho. É, né? E vai sair o reboot. É, com mulher agora, né? Só não sei se vai ser tão bom, porque não vai ser a galera anterior, né? Eu acho que eles estão bem. Mas diz que vai ter uma cena que vai aparecer um dos personagens lá. Mas não teve um deles que morreu? Tem um, que é o... Dr. Eagle. O quê? Aquele cara morreu? Morreu. É, tanto que o Ivan Reitman, ele desistiu de filmar o remake porque o ator que fazia o Dr. Eagle morreu e eles eram muito amigos. Daí, depois que ele morreu, ele tava à frente. Ele que ia dirigir o remake. Depois que o amigo dele morreu, ele falou, não, eu desisti, não vou mais filmar. Uma parada do filme que eu acho engraçado é que, assim, eu vi nele comentando no filme 1. Sabe aquela parte no final que tá vindo lá o bebê de neve gigante? Boneco da Michelin. Aquele bebê lá é um espírito demolidor, foda pra caralho. Espírito demolidor é o demolidor. É, eles falam destruidor, na verdade. Aquela parte do final que tá abrindo o portão lá pra outra dimensão, sabe aqueles cruzam o raio? Aquela parada é muito perigosa, velho. Porque imagina, sendo um raio, né, de prótons, aquele raio em si ele já é perigoso, né? Onde que eles acertam, eles alteram. Pode alterar o padrão molecular das coisas. Imagina você juntar os quatro e mirar num lugar só. Os caras podiam explodir a cidade inteira, sei lá. E o. Quem lembra? Lembra do filme Crocodilo Dundee? Eu lembro de algumas partes. Você sabe que o título, em inglês, tem umas aspas, assim, no Crocodile, pra ninguém pensar que era um animal. Tem uma cena que eu rachava de rir, cara, eu acho que era no 2, quando ele ia pra cidade, né? Ele chegava lá, daí chegava um maluquinho com uma faquinha, assim, querendo roubar ele. Passa o dinheiro. Daí o cara dá risada. Você acha que isso é uma faca? Vou te mostrar com uma faca. Daí o cara arranca um facão de 40 centímetros, assim. Isso aqui que é uma faca? Daí o cara, não, peraí, sai correndo, cara. Tá ligado? Eu rachava disso. Tem uma parte dele andando, acho que é em Nova York, é pra Nova York que ele vai, né? Eu acho que é. Ele tá andando lá na, eu acho que é na Times Square lá, sabe? Aquele monte de gente assim e tal. O cara passa e rouba a bolsa da mulher. Aí do nada, assim, ele pega uma lata de alguma coisa lá, algum enlatado, tu taca a lata no meio da galera. O cara tá correndo, daqui a pouco a lata acerta bem na cabeça do cara lá na frente. Aí todo mundo, caraca, o herói. É, eu também, já faz muito tempo que assisti. Esse eu acho que era um dos mais velhos que passava na Sessão da Tarde. Tinha um filme que eu não sei se passava na Sessão da Tarde ou não, que é aquele Um Dia de Fúria. Já ouviram falar? Eu vi uma dublagem desse Dia de Fúria. Eu também já vi um monte de dublagem desse filme, só que eu lembro que eu cheguei a assistir na Sessão da Tarde, só que eu posso, não sei, cara. Eu lembro, alguém aí lembra desse filme de Sessão da Tarde? Eu sei que é um cara que do nada ele pirou o cabeção e... É muito top, velho, esse filme. Ei, o... Pode falar. Não, eu já ia falar de outro filme, já pode. Então, eu ia falar aqui do Jumanji. Ah, Jumanji. Jumanji foi filé na época, porque os efeitos especiais do Jumanji, velho, o povo falava, nossa, velho, que louco esse bagulho, velho. Não, filé. Até hoje tem filmes que os efeitos especiais, assim, o CG deles é pior do que o Jumanji. É, verdade, cara, verdade. A parte mais tensa que eu acho, até hoje, é que eu me coloco no lugar do personagem, né, era o Robin Williams. Uma parte, não sei se você lembra, que ele joga, é alguma coisa relacionada à areia movediça. Então, acho que eles soltam no quarto de alguns piá. E o chão começa a ficar mole, ele vai afundando. Daí eles falam pra menina joga logo, e tá afundando. A hora que a menina joga a vez dela, que para tudo, ele fica preso. É só a cabeça pra fora, certo? E a mulher que tentou ajudar ele lá fica com o braço preso no chão também, porque endureceu e tá todo mundo preso ali, não tem como ele sair. E a jogada da menina é um ataque de aranha, nas aranhas gigantes. Aí eu já tenho um medo de aranha pro caramba, e aquelas aranhas gigantes ali, e o cara preso no chão, ligado? Só com a cabeça de fora, ele não podia fazer nada, nem ele nem a mulher. E as aranhas vinham chegando assim, falei, caraca! Ah, que tenso, nossa, cara. Que grito de bicho. Caraca! Ah. Era tenso, velho. Era tenso. Igual na aracnofobia, não falei, mas a parte mais tensa da aracnofobia era a hora que o cara vai num sótão lá e tem um ninho, e tem uma aranha gigante no ninho, cara. E só tão. Só tão aranha gigante, né? Só piada falhou. Piada, gaguejou. E aquele filme lá que o cara é mal pra caramba, que é o pior vilão, que é o Jim Carrey. O Grinch. É, não sei se é esse, cara. Do Natal, que, não é? Que ele fica atrás das crianças, né? O objetivo dele é casar com a menininha lá. Como é? Desventuras em série. Esse mesmo. O filme, ele passa um monte de mensagem. Ele é novo. É que o Jim Carrey é mais novo. Mas qual que é a mensagem que passa? Você sabe que eles, no filme inteiro, eles estão em cenários diferentes, certo? Uh-huh. Um monte de cenário, por exemplo, a casa da tia lá, que eles vão, sabe? Uh-huh. A casa dela é na beira daquele penhasco e desmoronando por causa da mentalidade dela. O psicológico dela é abalado. Você vê que a tia é meio perturbada, assim. Então, por isso a casa tá quebrando e caindo. Todo o cenário, se você for ver, tem alguma mensagem sobre os personagens que estão naquele lugar, entendeu? Puta, muito foda, velho. Muito foda aquele filme. Eu assisti aquele filme, velho. Quando eu terminei de assistir o filme, falei, puta, que cara, filha da puta, velho. O Jim Carrey, velho, é impossível quem tenha vivido a época da Sessão da Tarde ou do cinema em casa e não tenha visto nenhum filme dele, cara. É impossível. Por exemplo, na Sessão da Tarde, o filme do Jim Carrey que eu nunca vou esquecer, tá ligado? Pô, é um filme que eu adoro, eu amo, tá ligado? É o Ace Ventura. Não tem, velho. O primeiro filme, pelo menos, é o que eu mais me lembro, porque foi o filme que eu já assisti umas 10 vezes, tá ligado? O jeito dele investigar, porque assim, ele faz aquelas loucuras dele, mas ele é um detetive foda, velho. A parte do filme que eu acho engraçada pra caramba é a parte que ele tá procurando o jogador de futebol americano lá, que tá faltando uma pedra no anel, né? Que ele vai lá no tanque do Snowflake, que é o golfinho, e ele acha a pedra do anel. Então ele tem que achar o anel que tá faltando a pedra pra ele descobrir quem que é o ladrão, né? Tá ligado? Ele fica infernizando os jogadores. Tem um que ele tá no banheiro, assim, numa sauna, ele enrola a toalha, assim, sabe quando você enrola a toalha molhada? Que ele dá na bunda do cara. Dá na bunda. Chicotada. O cara dá um murro na cara dele. Aí você fala assim, o que ele queria com isso? Aí ele vai no espelho, e no espelho ele vê a marca do anel, entendeu? E ele conta as marcas, assim, tá lá, as 5 pedras. No final é o melhor. Ele começa a contar a investigação dele lá, tudo, e você vê que ele é foda e tal. Ele começa a falar assim, todos os policiais que tá ali, né? Einhorn é Fincon, que é o cara que sequestrou o golfinho, né? Fincon é Einhorn. Aí todo mundo fica, você tá maluco, cara, você é louco? Ele fala assim, ah é? Então tá. Quer ver, ó, isso aqui é uma peruca. Ele puxa o cabelo da mulher assim, ele não sai, tá ligado? Ele fala assim, tá bem preso. Se ela fosse mulher, ela teria isso, daí arranca a blusa dela. Aí ela fica de sutiã ali, são bem feitos, né, não sei o quê. Agora a gente vai descobrir se é mesmo ou não é. Daí ele arranca a saia dela de frente, assim, é uma mulher, né? Aí todo mundo, você tá maluco, cara? Ele, tá. Se ela é uma mulher, então ela tá com o pior caso de diarreia. Vira mulher de costas. De hemorroida. Tá, de hemorroida, diarreia, sei lá. Aí tá o pau do cara, assim, dobrado pra trás. Aí todo mundo começa a cuspir no chão. Porque todo mundo pegou aquela... Meu Deus. Quando ele descobre, ele mete um monte de chiclete na boca, assim. Outro filme do Jim Carrey também, que... Duvido que aqui ninguém tenha assistido. É, o Máscara, eu ia falar dele. Eu vou falar dele, na verdade. Mas assim, antes, o Debi & Lóide. Eu não acho graça aquele filme. Cara, velho, você não acha graça porque você não assistiu, então. Eu assisti. Porque o Debi & Lóide, velho, tem ocasiões que você... É aquelas ocasiões assim que te pega. Por exemplo, sabe a hora que eles estão andando numa estrada gigantesca lá e que é só o deserto? E o carro deles, acho que acaba a gasolina ou estraga. Eu não lembro o que acontece com o carro deles. O Deb, ele pega e briga, ele começa a ir de a pé, fala assim, não sei o que, isso é uma besteira, e vai de a pé. E fica o Jim Carrey lá pra trás, lá, né, o Lloyd. Daí a pouco eu tô indo sozinho, assim, daí a pouco vem uma motinha lá atrás, assim, tá ligado, com um cara nela, né. Andando e tal, assim, daí ele chega do lado dele, fala assim, Deb, sabe o que eu fiz? Eu troquei o carro nessa moto e tal, agora a gente pode continuar a viagem. O Deb olha pra ele e fala assim, fala sério, né, você, eu acho que você é burro. E você faz essas coisas e você é muito burro, puto com ele, tá ligado? E daí você pega e me faz isso, porra, você se redimiu e tal. Fala, caraca. A última cena do filme, alguém lembra? Não? Final acaba, né? Deu crédito, tem. Tem os créditos. o final é a parte do ônibus, que é a melhor. Ele entrega a mala da mulher lá, meio que vira policial e ajuda a polícia e piriri e tal. Eles estão indo embora da cidade, estão indo a pé. Eles começam a conversar um pouco. E a gente vai ter sorte, calma, a nossa sorte vai chegar. Vem um ônibus, cara, ele para do lado deles, até escrito no ônibus assim: é Bikini Champions, é campeonato de biquíni. As mulheres abrem a porta, um monte de mulher de biquíni. Oi, rapazes. Não, a gente tá indo com um curso de biquíni. Precisa de dois rapazes pra passar protetor solar na gente. Tá precisando de dois voluntários, cara. Isso, dois voluntários. Ah, vocês estão com sorte. Ele fala assim: se vocês andar 3 km aqui, vocês vão achar uma cidade e lá vai ter esses dois rapazes que estão procurando. Aí você fala assim, aí a mulher fica tipo, meio que assim, surpresa, e entra no ônibus e vai indo. Aí ele pega e segura a cara do Deber e fala assim: cara, você é louco, você viu a cagada que você fez, você tá maluco? Daí sai correndo atrás do ônibus. Para. Na hora que o ônibus para, e aparece ele na porta do ônibus e fala assim: ah, me perdoa, meu colega ele é meio retardado, ele tem problema. A cidade é pro outro lado. Cara, é muito foda essa cena. E sem falar no 2 agora também, né? E o Máscara, né, cara? Como o Alisson falou ali. Quem que não lembra do Máscara? Só que o Máscara é cinema em casa. Você sabe o motivo de não existir o Máscara 2? Por causa do Jim Carrey. Ele fez o Ace Ventura 2 e ele não gostou do resultado. Ele disse que não era desafio pra ele como ator fazer sequência de filme. E a partir do Ace Ventura 2 ele começou a recusar a sequência. E no Máscara os caras ofereceram pra ele 10 milhões. 10 milhões, será que é 10 milhões? Pra ele fazer o Máscara 2 e ele recusou. E depois dessa recusa do Máscara e depois do Ace Ventura 2, a única sequência que ele fez foi o Devil Lloyd 2 agora. Sem falar que o Máscara é um dos melhores filmes também, né, cara? A música, a zoeira dele. A dança. A dança. Quem que não lembra daquela tchaka tchaka bom, tchaka tchaka bom dos policial lá? É muito foda. Hey, Pachuco. Hey, Summer Fire Tree. Hey, filé. Quem lembra dos filmes do Top Gun? A versão de comédia. Cara, é muito zoeira. Charlie Sheen. Isso, Charlie Sheen. A parte que marca é a parte do barco, que ele começa a matar os caras no barco. Ah. Aí começa a aparecer lá assim, total de mortes. Isso. Matou mais que o Exterminador do Futuro. Matou mais que o Rambo. Matou mais que o Robocop. O filme mais sangrento da história. Foda, cara. O 2, a parte que eu mais dei risada é a parte da galinha. O cara vai tirar as flechas, daí acaba. E pega a galinha. Pai, taca a galinha, cara. Daí a galinha bate no cara, daí o cara cai no chão morto. Daí a galinha ainda solta o ovo. Pô, esse filme era top, velho. Cara, e no 1, é tipo assim, não tem nem como explicar, cara, nesse podcast as cenas. Tinha um sargento lá, eu não lembro o nome do ator, até ele já morreu também. Nossa, cara, as cenas que eram com ele é muito engraçado. Tem uma cena lá que eu lembro, que eles estão decolando com os jatos dele. Meu Deus, é muito barulho. Daí um carinha chega do lado dele, arranca os fones de ouvido. Toma, senhor, dele. Ah, obrigado. Daí ele pega os fones de ouvido, bota na boca e engole com um pouco de água, porque parece que era um comprimido. Cara, é muito bom esse filme. Eu lembro de uma parte só desse cara aí, que ele é o vilão, né? Não, ele é o sargento, ele é dos mocinhos também. Não, o vilão, que tem uma parte no final lá, que o cara congela ele e congela ele o cachorro. Dois. Era o Saddam Hussein, o vilão do 2. Isso, verdade. Aí ele congela ele o cachorro, e daí cai e quebra. Faz igual aquela cena do Exterminador do Futuro, que tem T-1000? Qual que é o... T-1000. É o T-1000. Ele imita o T-1000, só que daí ele junta ele e o cachorro. É. Ele fica na área de cachorro, com a orelha. Nossa, cara, olha, mas uma cena que eu dei tanta risada foi a cena final. Eles vão de helicóptero. É aquela cena do horizonte, tá o sol, e daí vai o helicóptero passando ali, sabe? Só que daí quando passa atrás do sol. Passa atrás do sol, daí do outro lado passa ele pegando fogo e caindo. Acho que é nesse daí, né? Que ele sai embora de helicóptero, que cai o piano em cima do cara, do Saddam Hussein, né? Estamos muito pesados, precisamos nos livrar do peso. Daí o cara deixa comigo, daí ele empurra um piano que tava dentro do helicóptero, cara. Nossa, a perna do cara vai enrolando igual no filme da. Acho que isso. Nossa, é muito doido. Música. Indiana Jones, cara. No. Indiana Jones. Deixamos o melhor para o final. Não, cara, nossa, mas o Indiana Jones, cara, ele é um arqueólogo, tipo, ele é muito filha da puta. Por exemplo, ele é um arqueólogo que tudo que ele fala, ele não faz. Tem um filme lá que ele fala, ah, que não sei o quê, a arqueologia se baseia em estudos, biblioteca e coisa e tal, e o X nunca marca o lugar. Ou seja, você nunca viu ele pesquisando em biblioteca, abrindo um livro. E tem um filme, acho que é o 3. O X marca o lugar que tá, o que ele tá procurando, entendeu? É, uma parte explica, tá ligado? A personalidade dele. Eu acho que é no primeiro. Eu sei que tem uma parte que ele tá numa galera, que é uma multidão, assim, e aparece um cara querendo matar ele. O cara tá com espada, sabe? Ah, e o cara faz um monte de malabarismo. Isso. Aí ele simplesmente pega uma arma, assim, e dá um tiro no cara, velho. Não deveria ter explicação dessa cena, o porquê. Tava machucado, né? Não, isso aí era pra ser uma cena de ação muito foda. Ia ter luta, coisa e tal, mas o que que aconteceu? Todo mundo da produção que comeu tava com um problema intestinal. Ah. E daí, lá na hora de fazer a cena, ele não podia se movimentar muito, entendeu? Por causa dessa diarreia. Da hora dessa cena, porque eu resolveram fazer desse jeito. O cara chega lá, dá aquela de bonzão, faz aquelas manobras todas, ele só arranca o revólver, atira no cara, o cara cai no chão lá duro, ele vira e sai. E ficou muito melhor, né, cara? Melhor que uma cena de luta. Eu falei machucado porque o Harrison Ford, ele tem essa mania, né? Se machucar em gravação de filme. Cara, olha, mas sinceramente, na minha opinião, os melhores filmes que tem, primeiro é o 3, o segundo é o primeiro, o terceiro melhor é o quarto, e o que eu menos gostei foi o 2. Primeiro é o 3, o segundo primeiro é o quarto, o terceiro melhor é o primeiro, o segundo é o quarto, o terceiro melhor foi o 2. O que eu menos gostei foi o 2. Então, o quarto, esse quarto aí foi o que tem o Shia LaBeouf. Bosque. Você sabe que ele foi babaca pra caramba, né? Tretaram. Ele falou que ele não fez bem o papel dele, que ele estragou o filme, que ele não ia fazer o próximo porque ele não tá à altura. E o Harrison Ford respondeu falando que ele é um otário. É um filho da puta, ele não devia ter falado isso. Ele devia valorizar o serviço dele. Foi até o Spielberg, né, que foi tava por trás da produção do 4, né? Ele foi o diretor, Steven Spielberg. Ele também ficou de cara. O Harrison Ford disse que ele e o Spielberg ficou de queixo caído. Aqui. Ficou sabendo que ele falou isso. Foi taxado como babaca na internet. Todo mundo. Ele ficou babaca. Cara, tem um meme dele, né? Just do it! Don't let your dreams be dreams. Just do it! Make your dreams come true. Just do it! Nothing is impossible. João Santana está patrocinando esse podcast. You tá de brincation with me, cara. Não, mas então, cara, uma cena que também eu achei muito boa também é do 3, a cena entre o Indiana Jones e o pai dele. Aquela hora que eles estão fugindo de avião e tem aqueles aviões atrás dele e tal, daí ele, pai, usa a metralhadora, pega a metralhadora, e o avião tá vindo, ele vai, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, com a metralhadora, e o avião passa por trás, ele passa, ele arrebenta o traseiro do próprio avião com a metralhadora. Ele larga, vira pro filho dele, dá uma batidinha no ombro do filho, nos pegaram. A parte que eu acho tensa é a parte da que os bandidos vão abrir a arca lá, sabe? A arca da... Ah, sim, a arca da aliança. Isso. É, a hora que eles vão abrir a arca, eu acho tenso aquela parte, cara. Porque sempre o nego derretendo, né? Nossa, ai, caraca, fecha o olho. Fecha o olho, eu fechei o olho, cara. Que viadagem. É, porque você não pode ver o que tem lá dentro, cara. Você não pode ver o que vai sair de lá. Aquela parte é tensa. Mas eu acho que é aquela Indiana Jones. Acho. É very funny, Mr. Jones. Ah, meu Deus. Aquele pezinho paga pau da mochila, né? Hein? Mas ó, o Alex tá falando do filme de animal, que era horrível. Eu lembro de um filme, cara, eu só não lembro o nome dele. Era dois cachorros e um gato. Não sei se vocês lembram. Putz, que... esse filme era animal, velho. Nossa senhora! Tava demorando.